gente. Ei, cara, vai mais rápido, eles estão seguindo a gente. Pô, eu sei que a gente não fez nada, mas eles estão seguindo a gente. Olha lá, cara, entra pra lá, entra pra lá. Sai do carro, garoto. Mano, a cabeça. Pô, a gente não fez nada, sai do carro, garoto. Pô, o que que é isso? O que que é isso, cara? Pô! Documento, porra. Não quero saber. Papéis. Quietinho aí. Muito quietinho aí, porra. Cadê? Cadê? Cadê o vaso? Cadê a maconha, porra? Cara, a gente não fuma nem nada. Papo é esse, cara? Pô, pô, deixa a menina, cara. Deixa a menina, cara. Que é isso, porra? É tão fascinante e nossas vidas são tão normais. E você passa de noite sempre ver apartamentos acesos. Tudo parece ser tão real, mas você viu esse filme também. Andando nas ruas, pensei chamando, dizendo meu nome. Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente, estou sentindo frio. Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber. Afinal, amar ao próximo é tão demorado. Meu corpo é...